que a castanha seja oriunda da Ásia Menor, Balcãs ou Cáucaso, acompanhando a história da civilização há mais de 100 mil anos. E se antigamente os romanos incluíam a castanha nos seus banquetes ou comiam-na substituindo o pão na ausência dele, hoje em dia a castanha constitui uma verdadeira guloseima dos portugueses. É assim, pleno dia de São Martinho, nós por aí, vai atrás do cheirinho da castanha assada até baixo a Chiado, onde vamos descobrir mais sobre esta tradição. A castanha é um alimento que está muito enraizado na tradição portuguesa. Porquê que acha que isso aconteceu? Eu acho que foi numa altura em que havia escassez de alimento. E como os castanheiros, quanto mais velhos e maiores são, mais frutos davam, as pessoas começaram a aproveitar a castanha para alimentar, até porque tem uma fonte de amido muito grande. E depois começaram a ver que era um alimento polivalente, que dava para vários tipos de cozinhados, e começou-se a explorar a parte da castanha, e cada vez mais. A castanha acho que é um fruto que precisa de frio. E no norte é onde há a maior concentração de castanheiros. A beira interior também tem bastantes, tanto é que há várias variedades de castanha e as diversas variedades vão por zonas. Quando começamos a sentir esse cheirinho das castanhas assadas da rua, significa que chegou mais ou menos esta época natalícia. Se não está frio, não se vende castanhas, não apetece castanhas se não está frio, porque é um alimento que nos aconchega. Há uma parte do ano em que a castanha é doce, que sabe muito bem. Aquece as mãos, e por isso é que nós associamos a castanha perto da época do Natal. Quentes, quentinhas, quentes e boas como ao milho, como à mulher portuguesa. Como é que se preparam as castanhas? Qual será o nosso primeiro passo? A castanha tem que ser cortada na barriga. Hoje prepara-se bem o lume, depois mete-se a assar, mete-se sal, fica boa, gostosinha e branquinha. E quanto tempo tem que ficar aí dentro? Uns 10, 15 minutos. É ter um bom fogareiro e depois deixá-las assim branquinhas, que a gente até lhe chama bolas de neve. Quando ela fica assim muito branquinha, a gente pronto diz, olha, temos bolas de neve hoje. Há quanto tempo é que já está a trabalhar neste ramo? Deste ramo há 25 anos. Comer castanhas é uma tradição portuguesa? Está bem enraizada na tradição portuguesa? É uma tradição, principalmente nesse dia que estamos agora a referirmos, o dia 11. Há muitas maneiras de fazer. Pode ser cozidas, pode ser depois descascadas, podem ser fritas e depois vão ao forno, mas não ficam tão ali como estas. Ficam negras, ficam escuras. Então é melhor dar uma voltinha com os amigos ou com a família pela cidade de Lisboa e comer uma boa castanha assada. É comer uma boa castanha assada, como a senhora disse. Que pronto, é uma tradição e vai-se mantendo, não é? Então pode-se dizer que a castanha portuguesa é a melhor do mundo. É, sem dúvida nenhuma, a castanha portuguesa é a melhor do mundo, sim. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, na esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e a pergoa como um desafio. É um cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza, apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa? Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem

ver. Vamos lá, aproveita para analisar, vão dar aí um pezinho, para crescer, com tudo à volta. Vamos lá. Para sabermos mais sobre a importância da castanha nesta região, falamos com o Presidente da Câmara, Vítor Furtuoso. Nós quisermos dar importância aos nossos produtos e ao nosso produto de castanha, porque o produto de castanha acaba por ser simbólico para a nossa atividade rural e quisermos incorporá-lo na nossa alimentação. Ela já foi incorporada no passado, mas foi esquecida. Agora estamos a recuperá-la para a nossa gastronomia, para tudo. Nós temos aqui sopa, feijão com couve com castanha, temos javali com castanha, temos coelho com castanha e agora temos pão com castanha e pastel com castanha. Uma das doceiras que produz o pastel de castanha é Cristina Andrade, da Casa Marvão com Gosto, que nos explicou como surgiu o pastel. Surgiu este projeto da Câmara com a Escola de Hotelaria, portanto foi pedido à Escola de Hotelaria de Porto Alegre que criasse um doce e um salgado que tivesse o produto principal fosse a castanha, e a escola criou então o pastel na parte da doçaria e o pão de castanha. Da Escola de Hotelaria de Porto Alegre conhecemos o chefe Luís de Matos, que em conjunto com o chefe Cristiano Louro criou o pastel de castanha. O que é que ficaria bem com a castanha? O creme de ovo, puré de castanha, temos o nosso creme feito. Agora vamos manter erva doce, vamos manter canela. A base está feita, o recheio está feito. Chegamos a uma massa extremamente lisa, feita com água, farinha, gordura, bem esticadinha, que dá aquele sabor crocante ao pastel. No fim disto tudo, temos um pastel com brilho, com um creme suave na boca, com uma massa que acompanha a suavidade, mas dá algo de creme, e vai ótimo com um abafadinho daqui da região do Alentejo. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. Yeah. Qual é o melhor sítio para comer em Portugal? A resposta está certa. Na Casa do Campino, em Santarém. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos. E as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional. E que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Marvão torna-se nesta altura uma grande mostra de produtos locais e regionais. Esta feira tem outro grande objetivo, além de homenagear os nossos produtores, os produtores da castanha, os produtos da terra, com uma origem aqui do Conselho de Marvão, acaba por ser muito importante em termos de negócio, porque eles próprios agarram na castanha produzida e vêm vendê-la aos milhares de turistas que nos visitam nestes dias. Eu acho que, pelas contas e pelas mais de 20 toneladas de castanha escoadas através desta feira, e em termos da economia local, acaba por ser uma mais-valia, um projeto interessantíssimo, e acho que é um evento que está consolidado, está marcado em termos de agenda a nível nacional, para continuar, para melhorar, se possível. Acho que isto tem umas raízes ligadas à terra que nunca podem ser desvirtuadas nas próximas edições, mas pegando nessas raízes, eu acho que pode ainda haver nos futuros eventos da Feira da Castanha organizados pelo município de Marvão, alguma inovação que não queria agora levantar já o véu, mas pode haver outro tipo de parcerias, pode haver outro tipo de animação para consolidar ainda melhor este evento. Temos vários produtos que vão desde o azeite às compotas, a chás, ervas aromáticas, queijos, pronto, assim um vasto leque de produtos que alguns ainda são, ainda iremos recolher mais para conseguirmos alargar ainda mais o leque e ter mais oferta. Eu sou artesã, nos tempos livres tenho uma profissão, isto é só como hobby, é utilizada a castanha. Há muitos anos que é utilizada e os quadros foram já quadros muito antigos mesmo. Já há muitos anos que se faz isto. É uma tradição que se quer preservar. O princípio de fazer foi coisas destas. Palmetas para segurar os colares do gado, que é a arranhadura, e isto era o fecho. Depois comecei a fazer coisas várias, que até as via para a televisão e coisas que vi por aí fora, que passeava. E eu comecei a fazer coisas puxadas na minha memória. Deixei de fazer isto porque já tenho idade e não vou vendo bem. Pronto, tenho que dizer o que é verdade. Eu já fui umas poucas vezes à televisão, mas enfim, é mais uma vez. Este evento é um evento feito pelos funcionários do município.

em termos de produtos que são verdadeiramente regionais? Cá no Corral das Freiras, a gente, os produtos regionais, que é mais a tradição, é o bolo de castanha, a sopa de castanha e também a castanha grelhada, que a gente também faz a castanha grelhada. Falávamos ainda agora da comercialização da ginja caseira e licores caseiros. A legislação não permite que sejam comercializados, nomeadamente em estabelecimentos comerciais, mas isso colide um bocadinho com a procura desses produtos. Ora bem, de facto é verdade. Eu como defensor, digamos, das iguarias que o Corral das Freiras tem para oferecer aos visitantes, sinto-me um pouco, as pessoas que vêm de fora querem provar a tal receita caseira, ou seja, vêm cá aos meios rurais para usufruírem não só da paisagem, mas também de tudo o que a terra lhes dá. Ora, e é claro que eles preferem aquele produto que está à beira do produtor, ou seja, preferem aquela ginginha caseira que não se importam de ser servida num copo normal, num copo talvez ou num corninho, se for preciso, essa coisa que já se está a perder, mas enquanto que confrontados aqui na restauração, eu aqui também defendia um pouco a nossa restauração local, de facto, tem-se confrontado com este problema, que é não termos cá dentro uma entidade que, de facto, certificasse estes mesmos produtos. Tarefa que, a meu ver, ainda está muito longe de ser feita, e eles, claro, recebem aqui centenas de turistas diariamente, querem apresentar e sentem-se confrontados com isto. Eles procuram a ginja regional, não procuram essa ginja engarrafada. E principalmente, se calhar, os madeirenses sabem distinguir perfeitamente. Os madeirenses distinguem perfeitamente e sabem distinguir o que é boa ginja e o que é má ginja. Nem só os madeirenses, também estrangeiros, que muitos vêm. Taxistas e tudo, disse, vai ser um lugar, vai ser tal parte, vai ser assim, tem boa ginja e eles provem o licor e faz uma grande diferença. O mesmo acontece com, por exemplo, os licores de castanha. Pronto, acontece com o licor de castanha, o licor de noz, isso é tudo coisas que é produzido. E então se eles vão executar com isso, já está em crise, e então com isso executado o que ia? As pessoas vão deixar de fazer as tradicionais receitas de ginja, porque cada pessoa tem a sua ginja, tem o seu segredo. E este segredo, claro, se esta pessoa sabe que não pode vender este produto, logicamente vai o deixar de fazer. E aqui vai-se perder muito, vamos perder a história. Já há dias ouvi muito bem alguém na Casa do Povo a dizer que estão a trabalhar para certificar a ginja. A ginja, o que o de castanho, o que o de noz, é uma coisa que me deixou louvado, porque, de facto, como corraleiro, gostei de ouvir esta iniciativa por parte do seu presidente, Juan Sousa. Agora, era bom que isto viesse logo.